896, vento 140 com 8, autorizado a colagem. Entendo, bom, 896. Zero, complexo aproximação, torre 1186. Torre 1186, boa noite. Boa. Meia decolada agora 59, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Senhor, boa noite, gol no 896. Zero na escuta? Afirmo, passou sim para baixada e travado para 370. Pista livre, pouso autorizado, vento 140 graus, curto nós. Livre, pouso 10, 370. 06. Pouso 606, restrito ao nível 310. Chame Recife, 12685, alternativa 12545. 2685, 12545, restrito 3190, gol 1606, boa noite. E da presente já modula na frequência 1186? Que é 1186. Está livre pushback acionamento, chamada para o TAC 1186. Corno 994, chame Recife, 12685, alterne 12545. 2685, bom trabalho. No 70, solo agora, 02. Liga à direita, táxi na minha escuta. Táxi lentamente via Alfa e repórter da Juliette. Liga no 70, copiou? Afirmo, liga à direita, táxi via Alfa. Estimativo, portão previsto é a remota do pátio principal, porém que é a aeronave da trip. Também está na remota, está iniciando o push. Aciente da 3170. 685-2545, obrigado, boa noite. Azul 4178 no localizador da 10. Bom dia, Azul, quanto à aproximação. Correção. Tem pista livre e pouso autorizado. O vento no 40 graus com 8 nós, Azul 4178. Livre pouso, pista no 0, 4178. Salvador, é o trip 5317, está pronto para o táxi, 74 no POB, 4 horas e 10 de autonomia, alternando São Luís. 5317 da trip, táxi autorizado, participar, Índia Alfa, reposto no ponto de espera pronto, ajuste 1094. Índia e Alfa, o 5317, táxi autorizado. 3170, 5ATR, livrar o setor de táxi, pode ingressar na Juliette e prosseguir até a posição remota do pátio principal. Tá, 3170. Afirmo, segue após a saída do ATR, segue via Juliette para remoto TAN 3170. É isso, só confirmando, é uma Embraer da Trip. O Embraer da Trip, grato. Oi, boa noite, é o TAN 3520. Assento da informação Delta no portão 5. Autorização para Aracaju, nível 190. 520 Aracaju 190, tá pronto, cópia? Tá pronto. Salvador Aracaju, nível de voo 190 aprovado. Decolando da 10, rua pela esquerda. No perfil da Pucajamo, transição Caju 5533 transponder, controle 935. Cuidado para o transporte Aracaju, no nível 190, vamos da 10 com curva à esquerda, sai a curva, transição Caju. Fere portão 5, chame quando pronto para o posicionar. Pode chamar 178, solo agora 07, táxi na minha escuta, ao livrar, prossiga via Alfa, Quilo, pátio 3, observando pátio 3, sinalizadores. Alfa, Quilo, pátio 3, azul 478. Ao ponto de espera da 10, tá pronto, trip 5317. Pista livre autorizada, linha decolar, 140 graus com 7 nós. A linha decola 5317, trip. Torres está confirmando o teto 3170, é remota 1-3? Isso, afirmo. 1-3, graças. Salvador, TAM 3520 no 5 para pushback acionamento. No 5 está aprovado, 3520, chame o táxi. Chamada para o táxi, 3520. Cinco, três, um, sete, decolada 09, controle 1935, bom voo. 935, graças a uma boa noite. 5317. Salvador, boa noite, trip 5317. Pode 5317, vigilância. Vigilância 5317. Poderia voar direto Albo? Afirmativo. Direto Albo 5317. Vou chegar bem perto. TAM 3520 para o táxi, com 73 a bordo, alternando Salvador com 3 horas e 15 de autonomia. 73, 13 e 15, alterna Salvador. Táxi aprovado, em frente, em dial, faz reporte pronto no ponto de espera, da 10, ajustado do 10 na parte. Táxi autorizado, ajuste do 10 no 4, TAM 3520. 3520, autorizado em linha decolar, 130 graus, curto nós. Autorizado a minha área do colado, 3520. Boa noite. Zero decolado agora aos 18, controle 935, morro. 935, bom dia, o TAN 352, né? Salvador, boa noite, Altan 3520. Boa noite, 3520, contato com a decolagem. João, nível 190, saída pouca. 190, saída pouca, mantém 190, tá 3520. A 3520, chame Recife, a frequência 12685, alternativa 12545. 12685, 12545.